operador, boa noite, passarelo 2224, transfere. Passarelo 2224, aciona a identificação, desde a audiência até 060 para o Edmar para interceptar a chegada. Identificou no ideal 060 para o Admari. O 2224 está ciente e ciente também da informação, Charlie. This is 1905 for Europa 042, QNH 1017. Sou 9584, chama a torre 1 no 8, decimal 95. 7295, vou 9584. Salvador, vou 9584. No ILS a 3 milhas de Sembra. 9584, cheque 3, autorizado pouso, pista 1-0. Vento 1-40 graus, 1-0 nós. Apresento trem baixado travado, autorizado pouso, pista 1-0-9-5-8-4. Good evening, Europa 042, holding point 10, ready for departure. Europa 042, maintain position. Maintain position, Europa 042. Controle Salvador, gol 9682, necessita de um pequeno desvio à direita. Gol 9682, desça para 2 mil pés, ajustando 0 no 7, após desvios na proa de Duna, está autorizado em LS XQ, reporta estabilidade. Obrigado, após o desvio Duna, desce 2 mil, autorizado em LS, aliás, 9682, obrigado. Confirma o ajuste, por favor. Ajuste no 0 no 7, Salvador. 1017, obrigado. 02224 está autorizada para o ITAP. Rua de ITAP está presente, 2224. 2224, desce até 3 mil pés, ajuste no 0 no 7. 3000, no 0 no 7, 2224, pela sua. Alpha 04, 2, clear with 2 line up and maintain runway 10. That's the line up, I'm waiting runway 10, Europa 042. Solo 204, solos 20, direita 1, 2, 1, 1. Valeu, round 2, 1, 1, 1, 5. Alpha 042, clear with 2, takeoff, runway 10, 140 degrees, 10 knots. Alpha takeoff, 10, Europa 042. Alfa 4, boa noite. Alfa 5 para o pátio 3, atento ao balizador. Alfa 5 para o pátio 3, atento ao balizador, Golonal 584. Airborne at 22, departure 120.8. 120 at 042, boa noite. The departure, boa noite, Europa 042, ask here. Europa 042, radar contact to take off, climate 2370, via Puka departure. 370, via Puka departure, Europa 042. Visual, pista 1 0 9682. 9682, torre 1 no 895. Obrigado, até daqui a pouco, 9682. Paredo 2224, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, reporta estabilizado. 2000, reporta estabilizado ILS X-Ray 2224. LA 212, eu estou na identificação, desça para 2000 pés, ajuste no 017 direto do ano. 2107 direto do ano, Xanel 212. LA 2224, ajuste o salvador agora no 017. 1017, 2224, grato. Salvador, boa noite, gol 9682, baixou pra você. Gol 9682, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 09 nós. Pouso autorizado 90, obrigado, 9682. Paredo 2224 vai estabilizar no localizador, já tem a pista vista. Paredo 2224, completa 14, 1, 9, 8, 9, 5. 2, 9, 5, boa. Salvador, boa noite, passarelo 2224, transfere. Boa 982, salas 29, direita 1219. 2-1-1, salas 982. Passarelo 2224, ajuste no 017, cheque trem, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 089. Afirmativo, estabilizado, final baixado e travado, passarelo 2224. Papa 042, contact the Recife Center 12685, if unable 12545. Is unable 12545. Europa 042. Boa noite. Área 2224, sala 33, direita 1-1. Olivar 1-2-1-1, boa. Solo Salvador, boa noite, passarelo 2224, Livrão. Passarelo 2224, boa noite, táxi via Alfa e Quilo para o Pátio 3, 72-2. Alfa, Quilo, Pátio 3, o passarelo 2224. 3-1-2. Xané 6212, cheque 3, autorizado pouso, pista 1-0, vento 140 graus, 1-0 nós. Variável pouso, Xané 6212. Xané 6212, sala de 44, direita 1201. 3-1-1. Oxandé, Xané 6212. Xané 6212, boa noite, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, 01, no Xané 62. Equador, bom dia. É o TAM, Mike, antes Juliette. Mike, antes Juliette, possível, bom dia. Solicito autorização de reboque da ponte número 2 para a posição 2 do pátio 3. Da ponte número 2 até o pátio 3, autorizado, o reboque está finalizando. Gente, obrigado. Zona 70, boa noite, acendo a identificação e a chegada Mari. Descem, mantém a nível de voo 050, ajuste de altímetro 1097. 0000 Pode estar bola, está autorizado, voar ITAP e ITAP intercepta ITAP. Bom dia, voo 92726, formação Charlie, posição 4, pronto para cópia, e é Recife. Voo 92726, Recife autorizado, nível 370, decolando a pista no zero, com primeira curva à esquerda, na subida Puca, transição Aracaju. Puca, João, Aracaju, copia azul 17, até Recife, aciona 5535, controle 120, décima 8. Correto, 9276 da Gol, chama ponto, puxa o acionamento no 04. Controle Salvador, bom dia, 735, 20, centro do, na informação Charlie, latim de 150. 3520, boa noite, SNL, aciona isso. Eu saí, mandei em nível de voo 060, altímetro no 017, via chegada a Mari. 060 no 017, Mari, tá 3520. Altímetro permanece no 0 no 7. Pode repetir, eu não entendi a mensagem. Ativo, para o TAM 3170. Desce, mantenha 2 mil pés, altímetro no 0 no 7. Livre Electric Safety no 0 em forma estabilizada. 2 mil pés, 17, vai reportar estabilizado, TAM 3170. TAM 3520, voe ITAP. ITAP, TAM 3520. Três, cinco, dois, zero, desça até 3 mil pés. Tá, 3520. Solo, Salvador, bom dia, voo 9232. 9232, por favor. Por gentileza. Você leva autorização para Confins? Confins autorizando nível 360, decolando a pista 1-0 após decolagem primeira curva direita na subida Arbor. Após o Elefa, intercepta pêndulo 2-1 e sai conforme a rota do plano. Aciona 5534, controle 120, pressão 8, 19233. Gente, 360 para Confins, decola da 10, curva direita, a do Elefa, pêndulo 2-1. 5534 transponde, 12080, controle gol 9233. Correto, 9233, tinha pronto para o estacionamento. Chamarego. Boa 9276, puxa o encerramento 04. Boa 9276, puxa o encerramento. Chama a tarde, boa 9276.